Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas, sempre com a sua participação aqui pelo 991248325. Você participa junto comigo, também pelo 991994662, mandando seu recado, mandando a sua pergunta também para os nossos convidados. Já passaram por aqui os Sementes do Amanhã, Wilson Braz, Luiz Garcia, Skyway Eventos Aéreos, o presidente da eleito, né, presidente da Câmara de Guaxupé para o BN 2019-2020, o Léo Moraes. Esteve comigo aqui nos últimos dois blocos o professor Alessandro Adrian Franceschini, professor da Orquestra de Cordas de Itapiratiba, e é hora da gente bater um papo com a Bianca Morricone, cantora, jovem talento aqui de nossa querida Guaranésia. Tudo bem, Bianca? Seja bem-vinda ao Expresso. Oi, Antônio Cláudio, boa tarde aos ouvintes da Pássaro da Ilha. Primeiramente, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado por essa oportunidade. A honra é nossa, Bianca, estar recebendo você aqui. A Bianca que já está aí, apesar de muito jovem, sim, já está se apresentando faz bastante tempinho aqui, né, Bianca? Sim, sim. Faz mais ou menos uns 2 anos que eu comecei a fazer alguns showzinhos. E como é que tá? O pessoal tem curtido, tem tido espaço para se apresentar? Sim, graças a Deus tem tido bastante espaço, principalmente esse ano, comparado ao ano passado, que foi o ano que eu realmente comecei a me dedicar à música. Esse ano, com algumas amizades que eu tive, principalmente com a banda do Nazé, sim, e com o Gil Matos, eles sempre me ajudam e eu faço algumas participações no show deles, o que ajuda bastante em questões de divulgação. Como é que foi a sua primeira apresentação? Minha primeira apresentação foi na escola, foi no Alice Trandorado, eu estudava lá. E foi num show de talentos que a escola promoveu. Isso foi em 2015, se eu não me engano. E daí eu tocava no recreio, né? A gente fazia uma rodinha de amigos. Aí eu comecei a levar o violão. Aí eu comecei a tocar. Aí um dia os professores me chamaram. Só que eu era muito tímida, desde pequena. Eu mal pegava no microfone. E aí me chamaram pra tocar. Só que no dia eu quase desisti. Porque eu era muito tímida. Alguns minutos, quase que eu vou cancelando. Quase. É sorte que eu tive alguns amigos que me apoiaram bastante e eu consegui fazer o primeiro show e desde então eu nunca mais parei. E como é que foi esse primeiro show? Depois de passar do nervosismo da estreia, adrenalina da estreia, como é que foi depois? Agora você se lembra? O que você sentiu? Não dá nem pra lembrar. Nossa, eu lembro como se fosse hoje mesmo. Foi a melhor sensação do mundo. Quando eu realmente consegui tocar, quando o show acabou e o pessoal começou a aplaudir, aquela sensação foi a sensação que eu quis sentir o resto da vida, sabe? E foi por isso que você abraçou realmente a ideia. Sim, foi ali, por causa disso, foi ali. Não, é isso que eu quero pra minha vida? Sim, ali foi o pontapé inicial de eu querer ter uma carreira na música. Foi a primeira música que você tocou naquele dia, você lembra? A primeira música foi Pais e Filhos, do Legião. Legião Urbana. Isso. Sempre ouviu pop rock nacional, Bianca? Ou como a gente tá numa região tipicamente sertaneja, o sertanejo, a veinha do sertanejo sempre teve ele presente na sua família? Então, do meu gosto próprio, sempre foi rock. Rock, sim, pop rock, o MPB. Sempre gostei desse estilo desde muito pequeno. Apesar das influências do sertanejo. A gente tá na região sertaneja, né? Sim, mas eu sempre gostei mais desse estilo mesmo. Sempre curtiu? E sempre. Quais foram os primeiros acordes que você aprendeu? Foi Legião Urbana? Não, você acredita que foi sertanejo? Foi sertanejo? O que foi? Você lembra? Foi, se eu não me engano, foi Vida Boa, do Vitor e Léo. Vitor e Léo, música boa. Foi a primeira música. Essa música já tem um pezinho na MPB, né? Apesar, sim, de ser rotulada como sertanejo, mas ela tem um pezinho na MPB. E hoje, o que você toca no teu show? Quando o pessoal contrata você ou convida você para uma apresentação, qual que é o repertório da Bianca Morricone? Bem, atualmente eu tô bem mais eclético que antigamente. Porque nos meus primeiros shows eu era mais o rock, né? Rock mesmo. Isso. Só que atualmente hoje eu toco o pop, o rock, o MPB. Eu toco até sertanejo também, sabe? Mas é claro, mais voltado no pop rock, sabe? Certo. Que é o que eu mais gosto realmente. Vamos fazer uma? Bora. Vamos começar? O que você vai fazer pra gente começar? Vamos de Fala Mansa, apesar de... lá, opa, Fala Mansa também é algo Sim. que o pessoal aqui da região gosta muito, né? O forró universitário. Vamos lá. Pode ir? Pode ir. Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar ou algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu. A energia dessa água sagrada nos abençoa da cabeça aos pés. Oh, chuva, eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria, alegria, para nunca mais chorar. Oi, oi, oi, para nunca mais chorar. Chuva, eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria, alegria, para nunca mais chorar. Oi, oi, oi, para nunca mais chorar. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar ou algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu. A energia dessa água sagrada nos abençoa. Oh, chuva, eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria, alegria, para nunca mais chorar. Oi, oi, oi, para nunca mais chorar. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Tá aí, bonito demais. Som do Fala Mansa. É chuva, né? Essa, né? Isso, medo chuva. De chuva. Grande sucesso aí do Fala, um dos maiores sucessos da banda Fala Mansa. Sim. Claudineia tá te parabenizando, tá te mandando aqui um abraço. Thaís também tá te mandando outro abraço. Márcia também tá dizendo que voz linda, tá vendo? Voz bonita mesmo. Muito obrigada, gente. Outra Márcia aqui, a Márcia Morricone. Ah, minha tia. Ah, fala pra minha sobrinha que eu amo muito, desejo toda a sorte do mundo. Ah, beijo, tia Márcia, e muito um beijo pra todo mundo. É isso daí. Tem mais gente mandando abraços aqui. Roberta também tá ligada com a gente, tá parabenizando você. Escolheu bem a música, tá dizendo que é Roberta. Escolheu mesmo, começou bem. Fala Mansa, né? Muito pessoal, obrigada, gente. Aqui na nossa região, Bianca, o pessoal é muito eclético em relação à música, né? A gente tem Sim. muitas boas bandas de pop rock, tem o Dona Zé, né? Que Sim. dispensa comentários, já não é mais só de forró, né? Agora eles abrangem outros estilos. Eu curto bastante isso, sabe? Mas tem muita gente, a gente tem aqui em Guaranés o pessoal do Groove Dead, né? Que faz um Sim. rock pesado, né? Sim, já tem alguns shows deles. Tem VDM que faz hip hop, tá até ouvindo a gente lá o Reginaldo. Veja, a gente tem pra todos os gostos, né? Isso, a cidade é muito eclética e também muito cheia de talento, né? E você observa isso de mais perto, você também ajuda ali no Centro Cultural, tá sempre sim, por ali, sim, né? Sim, eu trabalho no Centro Cultural. E você vê esse lado, o pessoal tá tendo espaço, né, em todos os estilos aqui em Guaranés? Sim, sim. Ultimamente, por exemplo, a gente teve um Maio Cultural. Sim. Não sei se você lembra. Sim. Que abrangeu muitos estilos, no caso, como eu posso dizer? Abrangeu muita gente da cidade, sabe? Começou a dar mais oportunidade para aquele pessoal que praticamente não tinha. Então, eu vejo por esse ano, sabe? Esse ano eu vi o quanto as coisas mudaram. Esse ano muita gente, né? Se apresentando Sim. e mostrando a sua cara, coisa que não tinha, né? Sim, antigamente era muito mais complicado. E é algo que não é só de Guaranés, é todas as cidades. Eu estava conversando com um professor aqui no bloco anterior e ele falava justamente sobre isso. Lá na Itapiratiba eles também têm as mesmas dificuldades. Sim. O pessoal não tem espaço para se apresentar. É muito complicado, né? A partir do momento que você não tem toda aquela fama para você conseguir. O espaço, né? Isso. Flaviana, tá ligada também, tá te parabenizando aqui. Super talentosa, obrigada, parabéns. Flaviana. Muito sucesso para você, Bianca. Antônio Cláudio, dê um abração aí pra essa cantora da família, amamos você. E qual é o seu nome? Aline, tá mandando aqui um abraço. Beijo, Aline. Sandra e Luiz, manda um abraço aí pra Bianca, sucesso. Valeu, Sandra, valeu, Luiz. Obrigado, gente. Manda um beijo aí pra Bi, é a sua prima Isabela. Beijo, Isa. Tem mais gente aqui, deixa eu ver. Parabéns, Bianca, que você conseguiu alcançar todo o sucesso do mundo, te amamos. Ana Paula e Ademir. Obrigada. E o que você almeja alcançar, Bianca? Já que o pessoal falou aqui, dois ou três falaram de sonhos, que você realiza seus sonhos. Quais são os seus sonhos? Você pretende realmente abraçar uma carreira musical com todas as dificuldades que ela tem? A gente sabe disso, né? Não dá pra fugir disso. É isso que você quer mesmo? É isso que você vai buscar? Sim, com toda a certeza do mundo, a paixão da minha vida é a música. É isso que você vai lutar? Sim, eu quero realmente conseguir ter um sucesso, a fama, quero levar o nome de Guaranésia pro mundo. Legal, Bianca, mas aí para você conseguir essa fama, o que que você tá fazendo hoje? É adquirindo experiência, você já tá mandando alguns vídeos, mandando algumas músicas para fora, para outros nomes aí? Sim, faço um pouco de tudo. Eu tenho meu canal no YouTube. Certo. Posso divulgar? Lá, deve. Bia Morricone no YouTube, gente. E lá eu posto alguns covers. Agora eu vou começar a postar mais regularmente por causa das férias. Tá tempo agora, né? Eu tenho o canal, eu tenho o Instagram também, que é Bia Morricone também, que eu posto também covers, eu posto fotos dos shows, mais em questões de divulgação. E eu sempre tento fazer participações em shows maiores aqui na cidade, nem que seja com uma música, só pra mostrar mesmo, né? Tá. Divulgação mesmo. É. Pra divulgar. E agora tô tendo a oportunidade de divulgar. O pessoal lá de Poços de Caldas. Olha, aqui, ó. Legal. Antônio Cláudio, manda um abraço aí pra Bianca. Sucesso sempre, tá dizendo a Vanusa Franco de Poços de Caldas. Muito obrigada. Bi, todo sucesso do mundo pra você. A Grazi. Grazi também tá ligada com a gente. Beijo, Grazi. E se alguém quiser contratar você pelo Instagram, pelo Facebook, no YouTube, onde fala com você? Pelo telefone, se você pode passar? Posso passar sim. Vocês podem me contratar pelo Instagram, certo. Vocês podem me chamar no direct. Isso. O Facebook é Bianca Morricone, vocês mandem solicitação que eu adiciono e a gente conversa pelo inbox. E pelo telefone é 991-536-6390. Beleza, pra fazer shows aí em toda a nossa região. Eu tô falando aqui Bianca Morricone, mas lá no Facebook tá Bia Morricone. Isso. Eu tô vendo o pessoal da família aqui chamar você de Bi, de Bia. Qual é o nome artístico? O nome artístico é Bia Morricone. Bia Morricone, legal. Então vamos chamar de Bia Morricone, que vai fazer mais uma música antes do intervalo comercial. Vamos lá, Bia. Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só. Só a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz, brincadeiras ao entardecer. Rir à toa é bom demais, meu melhor lugar sempre é você. Você é a razão da minha felicidade. Não vai dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. No seu colo é o meu abrigo. Quero presentear com pores e Iemanjá, pedir um paraíso pra gente se encostar, e uma viola tocar melodias pra gente dançar. A bênção das estrelas a nos ilumina. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. Ir à toa é bom demais, o meu melhor lugar sempre é você. Você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. No seu colo é o meu abrigo. Demais, sucesso da banda Melim. Isso. Né? Ó, o Natan tá te mandando aqui um beijo, desejo pra ela todo sucesso do mundo, Antônio Cláudio. Beijo, amor. Vamos fazer um intervalo em comercial, voltamos já já dando sequência nesse bate-papo com a Bia Morricone aqui no programa Expresso deste sábado. Programa Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3-555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. É Destaque, está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até às 14 horas. Hoje vamos avançar um pouquinho das 14 horas, porque estamos conversando aqui com um grande talento aqui de Guaranés, que é a Bia Morricone. Estou recebendo ela aqui pela primeira vez, espero que a primeira de muitas vezes. E a Bianca tem esse grande sonho, né, de se tornar uma artista conhecida nacionalmente pelo talento que tem. A gente tem certeza que você vai alcançar seus objetivos, Bianca. Mas para alcançar esses objetivos, além de postar vídeos no YouTube, de ter esse trabalho de divulgação e nas redes sociais, precisa também de ter uma musiquinha para tocar no rádio. Porque o rádio acaba sendo a base de tudo, né? Sim. E aí, você planeja gravar alguma coisa? Já está pensando em algum estúdio para fazer essa gravação do primeiro single da Bia Morricone? Sim, sim. Eu pretendo gravar ano que vem. Eu já tenho algumas músicas que eu compus, umas 5 músicas, só que nunca saíram do papel, sabe? E eu nunca mostrei para as outras pessoas. Tá lá escondidinho. Tá, mas eu quero poder gravar ano que vem. Eu já começar, né, a carreira autoral. É, isso é importante, nessa carreira autoral aí. É o que hoje que diferencia o artista, Bia? Porque tem muita gente que a gente vê que é aquele sucesso meio que enlatado, né? É, isso. A carreira autoral meio que te molda, né? As suas músicas ditam muito o que você é. E te ajuda muito também o teu sucesso, né? Se você conseguir fazer uma música que estoure nas rádios, você consegue ir muito mais rápido, né? Na fama. É, mas é um caminho até um pouco mais difícil aí que o sertanejo, né? Por exemplo, isso. O sertanejo hoje tá na crista da onda, tá na moda, né? A moda hoje é o sertanejo. Esse lado que você tá escolhendo, ele acaba sendo mais complicado ainda. Vixe, é muito complicado, porque hoje, pra você fazer sucesso, infelizmente, querendo ou não, tem que ser algo que o pessoal esteja ouvindo no momento. E no momento é sertanejo, né? Então, como o meu estilo não é esse, fica muito complicado apostar numa música que seja tão diferente do que o povo está habituado a ouvir, entendeu? E a gente estava até conversando aqui no intervalo, estava conversando com a Bianca, da questão de tem aparecido nesse último ano de 2018, também em 2017, muitos artistas pop, né, que estão voltando a aparecer. Isso também é legal, né? Sim, isso é muito legal, até ajuda, né? Sim. Porque aí o pessoal vai acostumando a ver outros tipos de estilos. E, por exemplo, o Natiruts, Fala Manso, que eram bandas muito famosas, mas que tinham parado há tempos e agora estão voltando com tudo. Voltando com força. E até ajuda a mudar um pouco o cenário musical brasileiro. É, e precisa disso, né? Precisa sempre dar essa mudada, né? Só uma coisa, né? Sertanejo. Apesar que o sertanejo a gente acaba identificando ali vários... É um leque, né? Gêneros do sertanejo, né? Sertanejo universitário, é a rocha, é música vaneira do sul do país, enfim. É uma mistura danada. Mas a gente precisa disso, né? De Nat Roots, de Fala Mansa, Ludmilla, né? Que chegou, né? Isso é bacana. Vamos fazer mais uma, Bia? Vamos. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma daquela primeira apresentação lá no ginásio? Relembrar os bons tempos? Você que manda, Bia. Vamos de fazer? Tempo Perdido, Tempo Legião. Perdido, Legião Urbana, vamos lá, isso é um clássico aí da banda Legião Urbana. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo. Então, sério, e selvagem, e selvagem, e selvagem. Veja o sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanhos. Então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas agora. E o que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido ninguém prometeu. Nem foi tempo perdido, somos tão jovens, tão jovens, tão jovens. Demais, tá aí Bia Morricone cantando um grande sucesso da banda Legião Urbana. É uma referência pra você, Bia, Legião Urbana? Sim, foi a minha primeira referência de música pra começar em show e me apresentar foi Legião. É o que o pessoal mais pede nos seus shows? Quando o pessoal começa a pedir música, ou é aquela velha história, toca Raul? Ah, uma mistura dos dois. Ó, tem mais gente aqui mandando abraço pra você. A Glaucia Morricone tá te mandando um abraço. E o Enzo Gabriel também tá ligado lá. Disse aqui, obrigado, ó, gente. Vai, Bianca! Falou aqui o Enzo Gabriel. O Armando também tá mandando outro abraço aqui. Valeu, Armando, muito obrigado. Muito obrigada, gente. Galera toda curtindo aí a programação. Muito o apoio. É, pra falar com a Bianca, então, mais uma vez, vamos repetir: Instagram, YouTube e Facebook é Bia Morricone. E meu número de telefone, que é o WhatsApp também, é 991-536390. Canal no YouTube, você posta vídeos regularmente? Como é que é a postagem? Então, como você estava estudando. É, agora não tá tão regular, mas a partir desse final de ano e começo do ano, vão ter vídeos toda semana. E. Sempre cover? Sempre faz cover de alguém? Sim, esse canal é mais voltado pra covers. Tá. Mas se o pessoal sabe? Quiser pedir alguma coisa lá, pode pedir? Sim, pode pedir sim, pede no direct do Insta. Eu tenho acompanhado muito o pessoal, né? A gente tá aqui na rádio, o pessoal acaba adicionando a gente lá no Facebook, nos grupos, enfim, nas páginas aí. E eu vejo que muitos artistas fazem ao vivo, né? Fazem sim. Ao vivo e atende o pedido. Você já fez isso? Pretende fazer? Você acredita que eu nunca fiz um ao vivo? Tá na hora, Bia. Vamos ver se eu faço um. A gente vai divulgar aqui na rádio, aqui a Bia Morricone fazendo ao vivo e atendendo pedidos, né? Isso, vamos sim. Eu vejo bastante gente fazendo isso aí, é um caminho, né? Sim, é muito legal essa forma. Mano Rap tá parabenizando você, lá do grupo VDM. Ah, muito obrigada. Tá te mandando, a gente tá falando aqui de talentos aqui de Guaranésia, temos muitos, né? O pessoal do VDM, inclusive, tem música gravada. Já gravaram. Sim, e tem a música deles tocando aqui na rádio, que é muito bacana as músicas deles. Querer. Música Querer, que é a nova música deles, lançada recentemente e gravada lá no estúdio do Mano Rap. Vamos fazer mais uma pra gente encerrar, Bia? Vamos. O que você quer fazer agora pra gente finalizar a participação da Bia aqui? Primeira participação da Bia no programa. Já que o pessoal sempre pede, vamos de Raul. Vamos de Raul então, vamos lá. Toca Raul. Mamãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada e todo mundo cobra a minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo. Deus me livre, eu tenho medo. Morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy. Cowboy fora da lei. E do grande kid só existe num gibi. E quem quiser que fique aqui, entrar pra história é com vocês. Mamãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer me assassinar, me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada e todo mundo cobra a minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo, morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. E do Gurando Kid só existe no gibi. E quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês. Show de bola, tá aí, toca Raul, tá vendo? Vamos finalizar o programa com o Raul Seixas então. Bia, obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigado, Antônio Cláudio, pela oportunidade. Muito obrigado aos ouvintes. E conte sempre com a gente. Quando tiver a musiquinha pronta lá, já avisa pra gente fazer o lançamento aqui no programa, tá? Claro. Não vai lançar a música na Rede Globo, tá bom? Obrigado, Bia. Obrigado, muito obrigado, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer a todo mundo que sempre me apoiou. Mandar um beijo pra minha família, pros meus amigos. E um Feliz Natal pra todo mundo. Valeu, Feliz Natal também pra você. Vamos fazer um intervalo comercial e eu volto já encerrando o Expresso de hoje. Programa Expresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora.